1265, ainda tem a terceira, 12685. Aqui 12545, 13365, ou ainda 12685, Rio 5973, muito bom dia a todos aí. Bom voo. Controle 4208. 4208, prossiga. A sua escuta para voz, TAP. Da TAP, 4208, está presente. Está presente, foi de TAP, 4208, obrigado. Voo 9070, estabilizado. Estabilizado, pessoal. Positivo, chama a torre 118, decimal 95. 1895, bom, 9070. Oxané 6200, desce a 2000 pés, 2000 pés, QNH 1096, na proa de Duna, autorizar a interceptar final ILS X-Ray. Duna intercepta, até 2000 pés, 1017, Oxané 6200. Oxané 6200, controle informa, temos um tráfego a 500 pés, próxima posição Duna que não interfere na aproximação. Azul 4208 e Aptível 50. Zero 050 para o 4208. Afirmativo. Gente. Nove mantém o ponto de espera, pistão no zero. Ativo Serra Lima, decola os 4-4, controle agora em 1-1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. O gol 9070, baixou e travou? Baixou e travou. Livre pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus com 7 nós. Livre pouso no zero, agora 0-0-0. Gole Eval, subindo o nível de voo no 0-0. Gente, gole Eval, 1-0-0 aqui do Serra Lima. Opa, Palma, meio quilo, certo. Controle. Ah, sua escuta. Condições de nível 1-0-0 na 15ª milha. Positivo, senhor. Sete. Nove 1119 autorizado. Controle azul 4208. Azul 4208, autorizado 2000 pé. 1016. 2000 4208, obrigado. Alô, 4-6, direita 1-2-1, décima 9. Zero completa com a torre, 1-1-8, décima 9-5, vou pôr. 2-9-5, boa. Unitaxi em frente, Juliette, Indy Alpha, ponto de espera 1895, ajuste no 0-6. Uma boa viagem, Mike, tamo Juliette. aceitar essa Gillette de Alfa, quando lá, chama todo 118, 95, com mais Gillette, uma boa. Fala Salvador, gol 9070, gol, agora em breve. Omega Alfa. 5. 0, 0, pegada bom. Oxané 6225, copia o controle. Agora. Gente, Oxané 6225, aciona a identificação, desce ao nível 040, chegada bom. 040, chegada bom, autoriza a Flores de Alagoinhas. Autorizado Alagoinhas, a presente. Boa, Alagoinhas, 6225. Solo. Salvador, 35345, no terminal 3 para o posto de acionamento. Autorizado, 35345. Porta em contato, obrigado. 070, mantém a posição. Depois, agora 070. O 9070, ingresso via pátio 3, ok? Pátio 3, o 9070. Olha, o mais tempo de leve, utilidade, pessoal. 180, na posição atual, para estar pela alta. Autorizado. Pela direita, pode fazer. Pela direita, grava sua relação. Strip, aguarda para iniciar o push no patch 3. Mantém a posição. Já iniciou. Mantém a posição, Strip. Mantém. Total 9911, decola os 49, controle agora 198, bom voo. 198, bom dia, total 9911. Salvador, bom dia, total 9911. Bom dia, 9911, acende a identificação, contato, radar na decolagem, sobe o nível de voo 310, siga a estrutura 6. 7310, total 9911, confirme o final da mensagem, não copiou? Seguindo o perfil da saída. Seguindo o perfil, total 9911. Juliette, aguarde a cota do ajuste no 0-6. Paulo Salvador, Oxenem 6200. 6200, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 6200. É a Brasil da resposta. Foi desestabilizado no localizador. Sente azul 4208, torre 118, decimal 95. 118, 95, boa. Torre Salvador, bom dia, o azul 4208 no localizador, numa sinal de 8 milhas. Azul 4208, bom dia, continua a aproximação, aguardando a informação de pista livre. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, 4208. Táxi em frente, Índia Alfa, ponto de espera, 1895, 1016, uma boa viagem, Trip. Então, ativa em frente, após ingresso à Índia, para o ponto de espera da 10, quando pronto, tu chama a torre 1895, 5345, obrigado. 922. No 922, acione a identificação, desce ao nível de voo 050, chegada à margem. 050 na margem, no 922. 6200, mantenha a posição, vai dar passagem ao trip que vai passar à sua esquerda, após prossegue para a remota 13, o 6200. Passagem do trip após a remota 13, 6200. 06 da Momo Alvo, seguindo o perfil. Da Momo Alvo para 280, Mike Tango Juliette. Prossiga. Desculpa a expressão, uma quantidade absurda de grama simpática aqui através da Speaker 4 e 3. Pessoal, se quiser dar uma limpada aqui, está bem feito a injeção do controle aqui. 060, chegada a Marigono 434. Grato, né? Eu vou contactar em Flare, ok? É, nessa ilhazinha aí, você passou a sua direita ou é na outra, a sua esquerda? Eu desci a minha direita, o trip quando passou ali, foi bastante visível a quantidade de grama seca ali que foi cortado, e tá bem sujo. Ok, muito grato. Sierra Lima. Está em condições iguais, solicita o cancelamento para a abertura. Sente o Papa Milk e o Cea Lima, forma modificada 0955. Decida a altitude de tráfego, controle desconhece tráfego na região que respira na sua vida. Sente, Lima. Mike Juliette Romeu, prossiga. Sente, Mike Juliette Romeu, reporte na linha litoral. Direita 121, decimal 94208, W. Salvador, Mike São Juliette. São Juliette, prossiga. Alguma possibilidade de voar direto ao alvo? Firmando posição? Possibilidade de voar direto ao alvo. Voar no instante. E ao azul 4208, livrou a principal na sua escuta. 4208, bom dia, reporte antes da Juliette. Reporta antes da Juliette, o 4208 da azul. Falta, mandou na frente, não sei. Usado 3179 e chame para o táxi. Só 991 após alvo, voa Tiana, Delta India, Alfa, November Alfa. Faz Albo, Tiana, Total 999. 5345, decola de Salvador ao 58, 198 agora é o controle e bom voo. 198, obrigado, bom dia. Mike Tango Juliette autorizado Albo, Mike Tango Juliette. Essa foi muito gentil. Controle de Salvador, 35345, decolou na sua escuta. 5345, atrasada na decolagem, sobe o nível de voo 280 da Euleda. Sobe a 280 da Euleda, 5345. Autorizado, sobrevoo Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas, 1000 pés, pistola 7, curva à esquerda, engraçando o corredor forte, 198, 0151 no transponder Alfa, Vitor Guilherme. Centro Recife em 12545, secundário 12685. Papão Romeu, Kilo, Serra Lima, por gentileza, confirme seu chamado de pouso. Sente mais que Juliette Romeu, confirme a exceção, regresso para pouso ou vai fazer algum sobrevoo? É regresso com a catapata. O Serra Lima, em cima, pouso no 005. Vou até o regresso, o Alfa, o Gilete, o ajuste 1-0 no meio. 6225, o Papá Romeu, Mike Juliette Romeu, reporta através de Pituaçu. Reportará através de Pituaçu, Romeu. Serra Lima, se não for, 1-0, 0-5. 6-0-8. Inicialmente mantenha, eu tenho a nave da Tanque que está puxando 8, está pronto para daqui a pouco mais uns 2 minutos, está pronto para o táxi, irá para prosseguir o táxi, aposta livre, Porto Novo. A gente vai manter aqui antes da Juliette 4208. Positivo 922, vou na proa de TAP descendo a 3000 pés, QNH 1095. TAP 3000, 1095, vou na 922. Através do parque de Pituaçu, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, gente, chama a torre 118, decimal 95, por pouso. 118, decimal 95, Romeu. Atingindo 040-6225. Gente, 6225 desce até 2 mil pés, QNH 1095. Na proa de Duna está autorizado a interceptar a sinal de ILS X-Ray. Afirmativo, 2015 Duna intercepta o ILS X-Ray, pistão no zero. Mike Juliette Romeu, prossiga. Na próxima Piatã, senhor, passou está a próxima Piatã para regresso, senhor Gadabata. Presidente, dá presente, autorizado a proar direto a Bata. O ajuste no 095, reporta final para pouso, Mike Juliette Romeu. Dá presente, está autorizado com a esquerda para o cruzamento da sinal do 1-0. Vai reportar na sinal da Bata. Mike Juliette Romeu. Afirmo, agilizando quando possível. Mike Juliette Romeu. Agilizando, Romeu. Sou o Salvador fora do solo, com a norte, Guardião 01. Guardião 01 decola ao 01. Chama o controle agora em 119.8, bom voo. Ao 01, 198, bom dia, Guardião 01. Controle Salvador, Guardião 01. 01, controle, prossiga. Decolou de Salvador, estamos indo para a Norte, a intenção é aproar a Cidade Baixa para patrulhamento no festejo religioso da lavagem de Bonfim. Gente, Guardião 01, 500 pés, para aproar o seu Bonfim, a lavagem do Guardião 01, reporta o seu Bonfim, sua visagem. Escuta permanente, 01. Atingindo 030, 030, 922. Autoriza 2000. Região 01, papapapá, Mike, Jante, Romeu. Região 922. Confirma a mensagem com o bolo 922. Tem 3000 aguardando o inferior. O Papa Romeu, Mike, Tango, Juliette, controle. Passível, Mike, Tango, Juliette. No centro Recife, 12685, secundária 13365. 2685, secundária 13365, muito bom dia. No solo controlado, Mike, Jackson, Romeu. Confirma só o vento por Romeu. 130 graus com 08 nós. 130, graças. Controle Salvador, bom dia. Passaria do 2223, gente da Juliette. De voo 040, chegada bom. Afirmativo, autorizada a descida até o 040, perfil da chegada BOMF, 2223. O Xandé 6225 estabilizado? Positivo. Completa com a torre 118, decimal 95, concluído. 1895, 6225. Passa de estado, passando 030, bola 922. 922, desce 2KNH10.5, Cruz de Duna, autorizar a interceptar LS X-Ray, reposta estabilizada. 2000, reportada estabilizada, bola 922. 35345, vai cruzar o 200. Positivo 5345, centro Recife, 1251, secundário 13325. Bom dia, o Xané 6225, passou estando baixado travado, visual. 6225, bom dia, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre, depois da TAM, presta iniciar a rolagem, pistão no zero. Sente, aguardando. Sente, solo 05, frequência livre no corte, bom dia, o Mike Juliette Romeu. Bem, é um Alfa Sierra 50. Não interfere na sua aproximação, 922. Autorizado, Salvador, bom dia, o TAM 3663, gente da Juliette, 190, tá 170. Gente, de voo 050. Chegar. Confirma o 3663, foi recordado. Acione identificação, desce ao nível 050, chegada bom. 050 na bomba, 3663. Golo 434, Golo 434, descida até 3 mil pés, QNH 1005. Golo 434, atingindo 050. 434, 3 mil pés, QNH 1096. Vai dar 3 mil, Golo 434. Xené 6225, vento 120 graus com 8 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Teve pouso, 6225. Mal controle, tá 3179. Afirma 07198 agora, bom voo, 3179. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, 35247, informação Juliette. Opa, Palmeiras 8 November Alpha, confirme para o controle. Saulo Salvador, bom dia, Oxalá 6225. 79 decolou, passa 3 mil na sua escuta. O Papão meu, Índia November Alpha, só 1500 pés, corredor Veracruz, é porta Paris. 3179? Afirmativo, decolou, só seja pronto da El ou Lenda, se possível. Gente da 3179, contato radar na decolagem, sobre o nível 340, autorizado por hoje, Lenda da presente. Lenda da presente, 3179. Gol no 922, completado? Estabilizado, 922. O 922 completa com a torre agora, 118, decimal 95. 225922, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 3127, informação de Juliette. Gol 1434, reduz para aproximação, gol 1434. No 464 reduzindo, mantendo 3 mil. Desce a 2 mil pés, 2 mil pés, gol 1434. No 434. Cuidado. Nós. Livre posto na 1-0, gol no 922. Na proa de Bonf. Tá bom. Já foi de bom. Eco Delta, bom dia, livre acionar no Pátio 4, chama táxi. O gol no 434, controle informa, tráfego da polícia. Ali na proximidade de Duna, mantendo 500 pés, não interfere na aproximação. Quer patrulhar novamente na igreja de Palmeiras. Positivo. Salvador, muito bom dia. Azul 4298, sempre a informação Juliette, transfere. Azul 4298, a sua identificação desce a nível de voo 060, chegada Mari. Identificou, 060 na Mari, 4298. Gol no 434, controle. 434 do localizador. Positivo, completa com a torre 118, decimal 95. 3295, 1434. Saúde ao gol no 434. 434, número 2 para pouso, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. No 434, bom dia. Solas 1-2, direita 1-2-1, decimal 9. Direita 2-1-9, gol 9-2-2.